220 no motor? Autorizado, pushback, sinalamento, chama pronto para o táxi, estão 3520. Para pronto para o táxi, estão 3520. Salvador, é o da 3520, pronto para o táxi com 99 a bordo, certificando 98 a bordo, 2 horas e 55 de autonomia, ordenada RC. Autorizado o táxi, direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 1020, TAN 3520. Via Índia, reportará pronto, no ponto de espera da 10, TAN 3520. TAN 3520, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 160 graus com 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, TAN 3520. No 7, bom dia, Guarulhos, nível 360 já aprovado, só um minuto para cópia. TAN 3520, decola os 23, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, uma boa noite. TAN 3520. Boa noite. Controle Salvador, TAN 3520, decola na sua escuta, é da PUCA. Gol 1817, cópia. Cópia, pode. 0 via rota Bridge, antes o Lula 6, Belo Horizonte, após direto Trive, Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El. Leda, após Leda, direto bridge. Controle Salvador, 120, decimal 8, aciona 5166, gol 18 no 7. Só confirmando a rota, bridge up Zulu no meia, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive. Contejamento correto, chama pronto, portão 03, gol 18 no 7. Jetan Mike Alfa Terra, na posição número 14. Mike Alfa Serra, bom dia, prossiga. A posição número 14, pode ser a autorização de negócio para o Liga número 04, da Força Militar 4 da EF. Controle Salvador, tá? 3-4-0. 4, Mike Alfa Serra. Hoje, TAM 3399, bom dia, Guarulhos, nível 360, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5170. Guarulhos aprovado, 360, Pelada de Lourdes, Belo Horizonte, direto 30, decola capítulo 0, comando 30, da El Leda, controle 1208, aciona 5170, Delta 3399, na posição 01. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, sinamento, TAM 3399. Salvador, tá 3520. Prossiga. Tem contato no 1285 com 2645.